Ó Israel, ouve a voz do Senhor, os mandamentos, o amor, a direção no teu coração. Guardarás com fervor e a tua casa será bênção e união. Amarás de todo o teu ser, com toda a força a alma oferecer. Teus filhos hão de ouvir as maravilhas que Ele fez. Do Egito nos tirou com mão forte e altivez. De paz que não edificamos, casas cheias de bênçãos que não plantamos. Quando a fartura vier, não te esqueças do Deus que te libertou em suas certezas. Temerás, com gratidão servirás ao Senhor. Com amor, nosso Deus.